Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Cubo. Às segundas-feiras, entre as 10 e a meia-noite, 2 horas de música tridimensional. A emissão de hoje irá contar na segunda hora com 2 destaques, duas bandas que vêm ao nosso país mais uma vez, o regresso dos Arctic Monkeys para 2014 e no próximo mês de National ao vivo no Pavilhão Atlântico em Lisboa. A primeira hora vai ser dedicada à música portuguesa. Vamos começar com Silent Pressure, que se vai apresentar no nosso aniversário no próximo dia 28, aqui neste edifício da Rádio Ash, no edifício Fernando Tábora, em Aveiro. Também iremos proceder ao destaque ao primeiro trabalho do projeto de João Vieira, White House, que virá também ao nosso aniversário, mas no dia 29, no Cubo Club, no Cais de Paraíso. Fiquem connosco até à meia-noite. Para já, Silent Preacher, com 2 temas, Bird Song e Shape Your Friend. Rádio Ash. Fates on mortal hands, feet on ebon sea, towers of age and beauty, and buckets of burning weed. Knights from battles lost, cowards from battles won. She's a daughter to 1,000 fathers, but a mother without a son. So high above the hills, low over the sea, the stars, the breeze and the dew all sleep upon her knee. White feathers bright, she broke her loving vow. Oh, old mama, old mama, she's a bird now. been raised by grace. She's been hallowed by fright. With dogs on pointless days, with cats on sleepless nights. Smiles from virgin faces, sweat from secret fault. She's flesh and blood like dreams, but a shadow for a fool to stall. So high above the hills, low over the sea, the stars, the breeze and the dew all sleep upon her knee. White feathers bright, she broke her love and vows. So old mama, old mama, she's a bird. I serve them kings, serve them slaves, up from the cradle and down to the grave. What do you care, my lord? What do you care? And all for the best, all in vain. I pray for sun as the clouds bring the rain. What do you care, my lord? What do you care? Sometimes I wonder, will I meet you at the end? Behind golden fences to keep the crooks from coming in. Sometimes I wonder, will I meet you at the lion's den? But in the shape of a friend, in the shape of a friend. And it's up to you, it's well understood. You can't do bad if it makes you feel good. What do you care, my lord? What do you care? And you got a million faces, one in every one. Would you exist if we were none? What do you care, my lord? What do you care? Sometimes I wonder, where did it all begin? And then I opened some doors, but found nothing within. Sometimes I wonder, will I meet you at the lion's den? But in the shape of a friend, the shape of a friend. Queens and whores buying bargains at the fair, to an old black woman sweeping out the stairs. What do you care, my lord? What do you care? From your golden throne, from your castle in the sky, would you hold the time as I pass on by? What do you care, my lord? What do you care? Sometimes I wonder, will I meet you at the end? Behind golden fences to keep the crooks from coming in. Sometimes I wonder, will I meet you at the lion's den? Foi destaque na semana passada de Other Side of Nothing, que é o primeiro trabalho para Vitor Hugo, também é o vocalista dos Moonshiners e dos Underdogs. Friend. Tonight, tonight, tonight, and how I feel. João Vieira não é desconhecido para ninguém. Também conhecido como DJ Kitten, começou a tocar em Portugal há alguns anos atrás, fez residência fixa no Lux em Lisboa durante 5 anos e passou pelos principais festivais, onde partilhou cabines com nomes como Too Many DJs, Sebastian's, Boy Noise, entre outros. Foi também e é vocalista do Ex-Wife, com os quais já lançou 4 álbuns durante estes 9 anos, celebrados em todos os palcos portugueses e também alguns internacionais como Primavera Sound. O músico lança-se agora a solo com este projeto, o White House, um projeto apontado para a pista de dança que prolonga o seu legado como DJ. O single inaugural, o tema que acabámos de ouvir, How You Feel, introduz as suas influências Litfield, disco de Nova York, eletrónica dos anos 80 e New Wave, portanto uma sonoridade que ele já vinha praticando e é bastante conhecedor, suja e urbana, dominada pelo ritmo urgente do baixo musculado e dos sintetizadores industriais e vocais instigadores que trazem à memória o dance punk. O João Vieira é o nosso convidado de honra no Cubo Club, no próximo dia 29 de novembro, no Cais de Paraíso, em Aveiro, juntamente com um nome já bastante conhecido e próximo do Cubo, o Mr. Teaser, o Sr. Luís Liberal, e também vamos estar nós a fazer um armazenamento mais virado para a música eletrónica. Não convém esquecer que na véspera, portanto na quinta-feira, dia 28, vamos ter aqui no edifício Fernando Tabra, no edifício onde fica localizado a Rádio AS, o projeto do Vitor Hugo, Silent Preacher, com um concerto intimista aqui neste edifício, onde certamente ele vai mostrar o EP de fio a pavio. Preço da entrada que reverte a favor do músico, 1,5€. O concerto está marcado para as 22h30. O Cubo Club começa na sexta-feira no Cais de Paraíso à meia-noite. Este tema chama-se Make No Sense e ainda vamos ficar com mais um outro tema, Invisível. Yeah. Walk home, take your time. You're gonna need somebody. That's alright. Hello, I'm here. Yeah, that's right, I'm here. You can talk to me anytime, I'm here. Hello, what's it all about? What was that? Tell me a little. Trying to free me. I'm still here. White House, ao vivo no Cais Paraíso, dia 29 de novembro, do nosso segundo aniversário, projeto João Vieira a vir pela primeira vez a Aveiro. Passagem agora para o nosso destaque da primeira hora, à editora portuense Gentle Records. Vamos começar com os Casa Assombrada, o tema Catarina. Algures perdidos entre a banda do casaco e a música folk contemporânea. Sing. E eu te respondo: faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz tudo que tens, faz Mariana e Felipe, voz, cavaquinho e xilofone, é um duo que dá pronome de Senhor Eduardo Urso. Vamos ficar com dois temas, este Ula Upo e ainda o tema Minhocas. As minhocas, ela disse que os meus dedos são minhocas, mas não são, não são. Esparguete cozido, a casca, esparguete cozido, mas eu sei. Sei lá, eu sei lá, sei lá. Eu só sei que o meu quarto tenho de ir arrumar, e sem pó e cotão vai ficar. Thank you. o tema Frio, do autor, do artista João Nada. Este trabalho tem dois temas, vamos ouvir o outro tema, que chamado Noite, foi gravado na Bauau, aqui em Aveiro, nos dias 4 e 5 de setembro, capturado e misturado por, e produzido por o Coelho Radioativo, que toca também baixo, bateria, percussões, bandolim, ainda com o João Nada na voz e na guitarra, bandolim e piano, e ainda César dos Montanha no teclado. Estamos já com o Coelho Radioativo, Coelho Radioativo com um tema novo chamado Outro. Este tema faz parte do split com o tema Catarina, que ouvimos anteriormente, no split que eles têm em Meias com a Casa Assombrada. Também temos novidades em relação ao aniversário do Cubo, da parte do Coelho Radioativo. Também vai participar no dia 30 no Piano Bar com o seu projeto Políticos Honestos. Dia 30, entrada livre, à meia-noite, no Piano Bar em Aveiro. Também posso adiantar que o João Serenada, ou João Sousa, o Coelho, vai começar a colaborar com o Cubo regularmente, portanto vai ser parte da equipa cúbica. Estamos já com o projeto Spatial White Noise, o tema Filtrum. Este tema foi gravado por Lionel nos dias entre 10 e 17 de março deste ano, e Lionel toca guitarras, eletrónica e vozes. GentleRecords.com tem todos estes trabalhos gratuitamente para sacar na página da Gentle Records. Thank you. paragem no destaque da gente ao Records para passarmos dois temas. Primeiro ficámos com Fuck You, os I'm a Pig, banda de exploratória aveirense, editada pela Martelo Pneumático, e agora mais um tema para White House, No Mistakes, e não cometam mistakes e apareçam no dia 29 no Cais de Paraíso, no Cube Club, onde White House é cabeça de cartaz, formato DJ set. Reta final na primeira hora do Cubo, ainda tempo para um cheirinho do projeto de Ana Miró, Skin, vamos, Beijing, ela que passou aqui na semana passada com o outro projeto que incorpora, que é Jiboia. Ainda temos mais dois temas do Gentle Records para passar na segunda hora. Não se esqueçam, destaques na segunda hora para os de National e Arctic Monkeys, eles duas bandas que voltam ao nosso país muito em breve. Oh, www.radiosonora.pt. Segunda hora do programa Cubo, continuação do destaque à editora Gentle Records. Agora com um dos nomes fortes da editora, Tomba Lobos, vamos ficar com Gato Selvagem e Júlio Verne. Termina assim então o destaque à Gentle Records, ficámos com Júlio Verne de Tombalobos. Entramos agora então no destaque aos National, eles que atuam esta quinta-feira no Arena Mel. You're not that much like me. You should know me better than that. We have different enemies. You should know me better than that. I should leave it alone, but you're not around. I should leave it alone, but you're not around. Write it on a wall. You should know me better than that. There's no room to write it all. You should know me better than that. Can you turn the TV down? You should know me better than that. There's too much crying in the sound. I should know you better than that. I should leave it alone, but you're not around. I should leave it alone, but you're not around. I should live and stop for leaving you behind. Behind. Com 6 álbuns de originais na carteira, os National voltam agora, em 2013, para apresentar o seu último trabalho, Trouble Will Find Me. A banda lançou o seu primeiro EP em 2001, mas só em 2007 viu a sua ascensão tornar-se uma realidade quando o lançamento do álbum Boxer. Logo após, e em 2010, sai o álbum High Violet, álbum que atingiu vários discos de ouro em vários países da Europa, e já mesmo este Trouble Will Find Me teve uma boa crítica por parte da imprensa musical. Yeah. Acabámos de escutar I Should Live in Salt e neste momento escutamos já Demons. Ambos os temas são retirados deste último trabalho, Trouble Will Find Me. When I think of you in the city, the sight of you among the sights, get the sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. I'm secretly in love with everyone that I grew up with. Do my crying underwater, I can't get down any farther. All my drowning friends can see, now there is no running from it. It's become the crux of me, I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. Bats and buzzards in the sky, alligators in the sewers. I don't even wonder why. Hide among the younger years, huddle with them all night long. The worried talk to God goes on. I sincerely try to love it, wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. Can I stay here? I can't sleep on the floor. Paint the blood and hang the palms on the door. Do not think I'm going places anymore. When I see the sun come up above New York, oh, every day starts so great and then the sunlight dims. Less I look, the more I see the pythons and the limbs. Do not know what's wrong with me, the sour's in the cup. When I walk into a room, I do not light it up. With my demons, I stay down. With my demons, I stay down. With my demons. Jennifer, you are not the only reason.

Com seis álbuns originais na carteira, os Arctic Monkeys surgem em 2006 com Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. A sonoridade da banda mudou bastante ao longo do tempo, se bem que o segundo álbum, My Favorite Worst Nightmare, ainda manteve a sonoridade mais eletrizante e mais rock que aproxima a banda das suas origens. Contudo, desde o álbum Unbug, lançado no ano 2009, a banda calma um bocadinho, procurou sons não tão eletrizantes, não tão rockeiros, e vemos agora com este AM, mantendo a mesma linha que apresentaram a quando o lançamento de Unbug em 2009. She's not right there beside me. Acabámos de escutar Are You Mine e agora estamos com o Number One Party Anthem. Muito destaque aos Arctic Monkeys, fica por aqui. Voltamos a relembrar que eles visitam o nosso país no dia 10 de julho no festival Ótimos Alive. Never knowing when to stop. Sunglasses indoors, power for the cause. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and poles. Search for your soul, or put it on hold again. She's having a sly in your smoke. She calls the folks who run this, her oldest friends. Sipping a drink and laughing at imaginary jokes. As all the signals are sent, her eyes invite you to approach. And it seems as though those lumps in your throat that you just swallowed have got you going. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Number one party anthem. She's a certified mind blower, knowing full well that I don't. May suggest that somewhere from which I might know her, just to get the ball to roll. Drunken monologues, confused big eyes, It's not like I'm falling in love, I just want you to do me no good. And you look like you could. Come on, come on, come on. Thank you. could, the choice I could, could take the choice I took, to take the choices out of your hands, and put them in my hands, and it's all good, yeah, it's all good, I got the bag, got the book, skip the town, goodbye, with no bad feelings, no heart broke, hit the road, and so I moved to England, and started seeing what we're doing, still doing everything we want, and maybe one day we'll go to rehab, or back to Argentina. It's not that far away in the day now. Let's hope that someday I'll play my concertina to an arena full of people, or I'll dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. Argentina, it's not that far away in the day now. Let's hope that someday I'll play my concertina to an arena full of people, or I'll dream my life away, dreaming of the day I would find my love to be out. When I see her, I'ma say yeah, I'ma hope she say yeah. And what I'm trying to say is that someday, when I find my girl, love will be amazing, champion sound. Find my girl, love will be amazing, champion sound. Once more, maybe Voltando lá atrás, em primeiro ficámos com Default, de Django Django, e agora em dose dupla ficámos com Champion Sound de Plage, dos Crystal Fighters. Neste momento escutamos já Group Love e o tema Colors. Planets, moon, you don't need to explain it. Everything's changed, just know I'm just like you. acabamos de escutar I can hear it calling. voltando lá atrás e a seguir ao Grupo Love, ficámos com The Maccabees com o tema One Hand Holding, depois dose dupla para os Cut Copy com Take Me Over e Here I'm Going. E já para terminar esta última hora do Cubo de hoje, vamos concluir a emissão com Chet Faker e o tema No Diggity. Não se esqueçam que o Cubo volta na próxima segunda-feira, entre as 22 e a meia-noite, aqui na Rádio Age. Até lá, tenham uma boa semana. She's got to have it. Baby, you're perfect. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up. She's got class and style, seen all this by the mile. Baby never act wild, very low key on the profile. Getting feelings is unknown, let me tell you how it goes. Curse the word, spins the bug. Love is a curse, so freak what you heard. I gotta bag it up.